Levanto os olhos pro céu, de onde vem o meu socorro. Ouço, cê vai vencer e os limites vai romper. Pra cada passo incerto, tipo um trem fora do trilho, me vi confuso, qual caminho que eu sigo? Já tive crise de ansiedade, cê sabe. Quando o pensamento ruim invade, sem dor, sem ganho, vou pra luta e apanho, mas me levanto, dessa vez eu não me canso. Levanta a cabeça, ó, soldado, não vai ficar assim desacreditado. Um passo à frente, olhe pro alvo, você é mais que vencedor. Deixa eu mudar sua vida, deixa eu mudar sua história. Você é mais que vencedor. Sua história, você é mais que vencedor. Como almejar a meta para alcançar, se às vezes nem tenho forças pra lutar? Me encontrei cabisbaixo com muita frustração, vontade de desistir devido medo de decepção. Não deixe que o passado interfira, o seu presente desapega disso tudo. É tempo de seguir em frente. Me fortaleço novamente. A maior guerra é a batalha que enfrento todos os dias na mente. Deixa eu mudar sua vida, deixa eu mudar sua história. Você é mais que vencedor. Oh, deixa eu mudar sua vida, deixa eu mudar sua história. Você é mais que vencedor. Erga a cabeça e tenha esperança. Você nasceu pra vencer. Você nasceu pra vencer. Levante a cabeça, ó soldado.